felicidades no pequeno dia a dia. O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos mundos que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Erguemos muros nas grandes cidades de um país tão violento. Os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. É, o quase tudo quase sempre é quase nada. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial, entre cobras, entre as sobras da nossa escassez. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial, entre sombras, entre escombros da nossa solidez. Os muros e as grades nos protegem de nosso próprio mal. Levamos uma vida que não nos leva a nada. Levamos muito tempo pra descobrir que não é por aí. Não é por nada, não, não, não, não pode ser. É claro que não é. Meninos de rua, delírios de ruína, violência nua e crua, verdade clandestina. Delírios de ruína, delitos e delícias, violência travestida faz seu trotuar em armas de brinquedo, medo de brincar em anúncios luminosos, lâminas de babiar. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial, entre cobras, entre as sobras da nossa escassez. Uma voz sublime, uma palavra sublime, um discurso subliminar, entre sombras, entre escombros da nossa solidão. Absurdo, como outro qualquer, como tentar o suicídio ou amar uma mulher. É um absurdo. Thank you.